Maravilha em saber a verdade. Cristo é real, sim, Cristo é real. Os meus pecados Ele me perdoou. Que maravilha, Jesus me amou. Eu tenho a certeza, Cristo é real, nele não há mais tristezas. Oh, glória a Deus, eu vou para o céu. Cristo é real, sim, Cristo é real. Que esperança em Cristo Salvador. Ele é real, Ele é meu Redentor. A casa celeste está preparada a mim. Que maravilha o que Cristo fez por mim.